alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Senta aqui nesse banco, pertinho de mim. Vamos conversar. Alô, menino! Alô, menina! Tudo bem com você? Opa, que legal, gente! Estamos aí chegando para o nosso encontro. É, a partir de agora, o programa Maurício Fares com você, e não importa a distância. Você sabe que onde quer que você esteja, onde tiver um computador, onde tiver uma emissora de rádio que está aí retransmitindo o programa, você vai me ouvir, então a gente vai estar sempre juntos, não é? Olha, muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês pela sintonia. Muito obrigado aos meus amigos de rádio que retransmitem aí o programa Maurício Fares. Vocês não querem saber o quanto eu fico honrado aí com esse carinho de vocês por nos dar essa oportunidade de poder estar aí através da sua emissora falando com os milhares de ouvintes que vocês têm. Obrigado mesmo de coração, viu? Olha, gente, no programa de hoje eu vou ter aqui o Alan Aladim. Eu vou ter aqui o Fagner, Ahá, Mato Grosso e Matias, os Beatles, Léo Canhoto e Robertinho, Fernando Mendes. São todas músicas que eu estarei trazendo no programa daqui um pouquinho. E também a nossa... Ih, rapaz, essa carta destaque aqui, eu não sei não, viu? Essa carta destaque... Bom, daqui um pouquinho eu digo pra vocês de quem é a carta destaque, tá legal? Vamos começar então trazendo aí Alan e Aladim. Eles vão cantar A 2 Graus. Ih, está frio aí, hein, menino? Então roda lá o Alan e Aladim. Debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto frio surrar meu rosto, mas frio senti o meu corpo, sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem, e o vento diz seu nome a murmurar. Um disco na vitrola faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. É, menina, essa carta destaque de hoje é danada mesmo, viu? Essa aqui vou te contar. Você vai ficar, sei lá. Eu acho que você vai imaginar assim, como eu. Eu li aqui, fiquei um pouco receoso, falei, será possível que isso aqui é uma história verdadeira? Mas é sim, isso aí são coisas que acontecem. Eu não vou adiantar mais nada, não. Vou deixar um pouco para surpresa da hora que eu estiver lendo. Mas é a carta do jovem apaixonado de São Luís do Maranhão. É isso aí. Jovem apaixonado de São Luís do Maranhão. Vocês vão ver só que história é essa. Meu Deus. My God. Então já, viu? Já não, que eu digo, daqui um pouco a carta destaque, tá bom? Mas agora vamos trazer aí o grupo Ahá. É Ahá. Hunting High and Low. Olha, a música é gostosa, né? Então roda lá, menino. And within the reach of my hand, she sounds asleep. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watched her slipping away. But I know I'll be hunting high and low. Mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Boazinha essa frase aqui da internet. Meu amigo Carlos Caco Ribeiro, lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Olha aqui que ele postou pra mim. Quem não te procura não sente a sua falta. O destino decide quem entra na sua vida. Agora você é que decide quem é que fica. E é isso aí, é legal. Porque aí, né, de repente você encontra com alguém que você jamais imaginava. De repente algumas pessoas aparecem na sua vida assim, sem mais nem menos. Pessoas que você jamais imaginaria que pudesse encontrar. Mas quem vai decidir se elas ficam na sua vida é você, ninguém mais. O destino pode até decidir quem vai entrar, mas quem vai decidir quem fica é você. E PT, saudações e acabou. Não é isso aí, Caco? Grande abraço, amigão. Felicidades pra você, viu? Olha, gente, eu vou trazer uma dobradinha musical. Essa dobradinha aqui, eu tenho até um pedido pra atender. Dá um alô aqui para o Quilombo Mombaça, município de Trapiú, no Alagoas. Quem está lá é o Manuel Oliveira, mais conhecido por Bié. Alô, Bié, aí no Quilombo Mombaça. Ele está pedindo para ouvir duas músicas. Uma é com o Maurício Fares, Recado sobre a Cama, e qualquer uma outra música do Vicente Dias, né? Ele está dedicando para todas as comunidades quilombolas de Minas Gerais e Alagoas. Ele disse que desde criança que me ouvia pela Nacional. Hoje ele trabalha numa rádio também. Só não disse o nome da rádio, não é, meu amigo Manuel Oliveira, mais conhecido por Bié? Mas eu vou então te atender. Eu vou trazer a música do Maurício Fares, um Recado sobre a Cama. E essa do Vicente Dias aqui eu acho que você não conhece. Você pode conhecer a música, mas você não sabia que o Vicente Dias canta essa música aí, com a participação de uma dupla sertaneja. Então tá aí, Maurício Fares, Recado sobre a Cama, e o Vicente Dias, A Última Carta. Roda lá, menino. Ao chegar em casa, encontrei a mesma tão desarrumada, parecendo estar com mais de 10 dias de abandonada. Fiquei tão triste, vendo os passarinhos com fome e com sede, e as nossas plantas também murchando junto da parede. E as nossas plantas também murchando junto da parede. Ao entrar no quarto, encontrei o que não estava previsto. Sobre nossa cama tinha um recado num papel escrito: amor, não fique triste, cuide bem de sua vida, não fique aborrecido com esta minha saída. Resolvi te abandonar, esta casa agora é só sua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. E ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. sobre nossa cama tinha um recado num papel escrito: amor, não fique triste, cuide bem de sua vida, não fique aborrecido com esta minha saída. Resolvi te abandonar, esta casa agora é só sua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua, e ponha nela quem você quiser, os seus amores da rua. Programa Maurício Fares. Resolvi lhe escrever a última carta para pedir mais uma vez a sua volta. Com sua ausência eu sofro tanto que não consigo acreditar que você já me esqueceu e não quer voltar. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria carta que espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela, mas posso dizer que a felicidade ainda aqui lhe espera. Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui lhe espera. Mas a saudade não me deixa. É meia-noite e outra vez estou chorando. Esta carta manchada de lágrimas mais uma vez vai lhe dizer que estou morrendo apaixonado por você. Se você sentisse a saudade que eu sinto agora, mandaria carta que espero logo sem demora. Nossa casa sem você é triste, não é mais aquela, mas posso dizer que a felicidade ainda aqui lhe espera. Posso dizer que a felicidade ainda aqui lhe espera. Escreva-me, escreva-me, escreva-me a última carta. E aí, Bié, gostou da música e última carta com Vicente Dias? É o Manuel Oliveira, lá do Quilombo, Mombaça, município de Trapiú, em Alagoas. Legal, né? Um grande abraço para vocês aí todos, viu? E o pessoal aí também dos Quilombos de Minas Gerais. É o abração do Manuel Oliveira para vocês, viu? Ah, já que eu tô mandando abraço aqui, olha também a minha querida amiga Francisca Magalhães, lá de Campo Novo do Parecis. Opa, Campo Novo do Parecis, onde mora a minha irmã, a Bia.

Esses dias atrás eu falei aqui de uma ouvinte nossa, que ela está lá em Salamanca, na Espanha, a Daniela Soares, não é? Ô, Daniela, muito obrigado, menina, mais uma vez. E eu quero, em particular, agradecer ao Carlos Bonaparte, ele que é da rádio... Como é que é o nome da rádio lá? É a Rádio Web, é isso mesmo, da Rádio Antena Web. E ele é lá de Vila Nova de Gaia, em Portugal. Olha só, lá em Portugal estão retransmitindo Maurício Fares também. Isso é muita honra. Pô, tô international. Tá pensando o quê? Te mete. Tô poderoso, viu? Olha os Beatles cantam aqui agora. I should have no better. Roda lá, menino. Roda. Povo de internet não tem jeito, eles soltam cada uma que você fica arrepiado pensando, meu Deus do céu, que besteira do tamanho do bonde que vem por aí. Olha aí, postaram pra mim, aqui, eu acho, foi Nilson Amarante, ele postou na minha linha do tempo. Aí olha só, como é que a gente interpreta, se você não tomar cuidado, não lê tudo, você acaba interpretando errado. Você pega, lambe, chupa, enfia devagarinho. Aí, se não entrar, você chupa e enfia de novo. Credo, como é que dá trabalho para colocar a linha na agulha? Já imaginou se você não olha direito toda a frase? Você não ia pensar a besteira? A cabeça da gente só vai pro lado da besteira, não tem jeito. Então aí, você pega, lambe, chupa e enfia devagarinho. Se não entrar, você vai ter que chupar e enfiar de novo. Isso aí é para a linha, né? Aí você enrola a linha e tenta colocar no buraco. Como dá trabalho para enfiar a linha na agulha. Ave Maria! Obrigado, viu, Nilson Amarante? Gostei dessa aí também, tá? Abração para você, viu? E agora, gente, Fernando Mendes. Depois dessa música do Fernando Mendes, viu? Aí nós vamos para nossa carta destaque, tá? É Fernando Mendes, Cadeira de Rodas. Roda lá, menino.

E eu não sou desse tempo. Nasci e me criei aqui em São Luís e a gente só ouvia as rádios local. É por isso que eu nunca tinha ouvido falar de você. Ah, bom, agora tá explicado o que você disse que só tenho 17 anos, né? Pois é, Maurício, eu fiquei sabendo do seu programa através de um primo que mora em Palmas, no Tocantins. Ele me falou do site da Rádio Estúdio Brasil e eu entrei lá e fiquei encantado com o seu programa, principalmente, né? E também com o Amado Batista e o Edelson Moura. Olha, Maurício, você até talvez venha me criticar pela história que eu vou te contar. Mas eu tenho ouvido cartas de outras pessoas com problemas parecidos ao meu e você tem dado bons conselhos. Então gostaria de ouvir a sua opinião. Olha, Maurício, eu vou direto ao assunto, porque assim fica mais fácil de você entender. Eu tenho um tio casado com uma irmã do meu pai. Ele é um homem de 62 anos de idade. Ele é catarinense e é bem altão e branco, que chega até a ser vermelho. Olha, Maurício, eu não sei como é que foi que aconteceu. E nós nos apaixonamos um pelo outro. Maurício, ele é caminhoneiro. E nas minhas férias na escola eu sempre viajava com ele. E foi aí que tudo aconteceu. Desde os 13 anos que a gente tem esse caso. Mas nunca ninguém descobriu nada. Só que de uns tempos pra cá, Maurício, ele tem ficado muito nervoso e com ciúme de mim. Quer que eu deixe de estudar e passe a viajar com ele direto. Ah, eu não quero isso pra mim não, Maurício, porque o meu sonho é me formar. Eu quero ser arquiteto. Apesar de amar esse meu tio, Maurício, eu não acho que seja certo o que nós estamos fazendo, porque afinal ele é casado com minha irmã e tem os filhos dele. Né? Tem primo meu que é mais velho do que eu. Ele tem 4 filhos, só a mais nova que é da minha idade. Os outros são todos mais velhos. O que é que você me aconselha, Maurício? O que é que eu devo fazer nesse caso? Agradece o jovem apaixonado de São Luís, Maranhão. Viram só, gente? Uma história, né, assim, difícil. Eu me sinto, fico numa situação... Assim, eu fico totalmente tentando encontrar a melhor forma de orientar, de dizer, de falar, para que não magoe nem fira mais ainda do que esse jovenzinho já deve estar sentindo ferido, né? É uma situação complicada essa desse jovem. E que tiozinho safado e sem vergonha esse seu tio, hein? Caraca! Na verdade, tudo aconteceu porque houve uma atração e cumplicidade entre vocês dois. É, mesmo com 13 anos, como você diz, que tinha na época, já existia essa atração por ele. Senão, que razão você teria para viajar com ele nas férias, ao invés de curtir com todos seus coleguinhas, não é? Daí é que eu presumo que você já sentia essa atração por ele. Por sua vez, ele também deveria ter sua queda por você, né? E quando os dois querem, aí já viu, acontece, né? A única coisa que eu não acho certo no que você está me contando é o fato de você não querer parar de estudar para ficar viajando com ele. Olha, isso já está ficando mais que perigoso, essa cobrança dele em te querer ao lado dele o tempo todo. Isso é muito preocupante. Eu não estou achando assim errado o fato de você não querer parar de estudar, não. Isso aí é mais do que correto. Mas é que tá ficando perigoso essa cobrança dele em te querer ao lado dele o tempo todo. É muito preocupante. Eu fico aqui imaginando um homem com 62 anos apaixonado por um rapazinho de 17 anos. Que loucura, meu Deus. Que loucura. Olha, menina, vai depender muito de você o que pode acontecer daqui para frente, viu? Se você quer realmente dar um basta nessa situação, você vai ter que falar claramente com ele. Diga que não é isso que você está querendo para a sua vida. E que não é certo isso que estão fazendo, porque você tem idade de ser filho para ele. Você tem idade de ser neto dele. E que isso pode destruir a vida e a felicidade de vocês dois. E de mais gente de tabela, né? Diga assim mesmo, desse jeito. Porque nesses casos, só surte efeito se mexer com os brios da pessoa. Ele vai ter que cair na real, que isso é uma loucura, que tem que se dar um ponto final. Talvez fosse até bom se você tiver um parente em outra cidade e possa passar uma temporada por lá, porque assim, quem sabe, ele te esquece e cai a ficha dele e perceba a loucura que ele está cometendo. Como eu te disse, meu jovem, você vai ter que ser forte e não ceder à tentação, mesmo que ele venha com promessas e fazendo juras de amor. Você vai ter que resistir e não se deixar levar pela emoção nem pelo coração. Use a cabeça e a razão. Mesmo que vocês sofram um pouco, mas isso tem que acabar. Você vai ter que ser forte, muito forte, para resistir à vontade de cair nos braços dele. Mas quando a gente quer, a gente consegue. Pensa no seu sonho de ser arquiteto. É, isso vai te dar força para resistir à tentação. É difícil dizer concretamente o que você tem que fazer, mas de uma coisa eu tenho certeza. Isso aí é certeza absoluta. Isso tem que acabar, tem que parar de uma vez por todas. O risco de você vir a sofrer uma desilusão e uma decepção é muito grande. Não vale a pena ficar correndo esses riscos, não. O que um homem de 62 anos pode... que você pode imaginar que vida que você vai ter ao lado de um homem de 62 anos que tem idade de seu avô? Nenhuma, meu jovem. Nenhuma. Então caia fora enquanto é tempo, viu? Prestou bem atenção? Converse com ele numa boa. Ou se for possível, seja até duro. Olha, não quero mais, acabou. PT, saudações, não gosto de você. Você vá cuidar da sua vida, vai cuidar dos seus filhos e deixa que eu vou cuidar da minha vida. Talvez seja aí. Ou então, você ir para uma outra cidade, né, para continuar seus estudos, que aí ele não vai ficar te perturbando, vai ficar pegando teu pé. Não é isso, meu jovem? Então, boa sorte para você, felicidades. Eu sinto não ter tido a condição de te dizer nada melhor do que talvez você quisesse ouvir. Mas nesse caso aí, a única solução, a única coisa que eu posso te dizer é isso, é você cair fora. É cair fora porque não tem outra solução para esse problema aí, a não ser vazar, cair na braquiara. Porque isso aí não é uma coisa certa de estar acontecendo. Você está destruindo a sua vida e destruindo a vida de outras pessoas também. Viu, meu jovem? Presta atenção nessa música aí. Não é que eu quero dizer que você vai ser julgado por causa disso, mas presta atenção nessa música aí, que a letra dela é muito bonita e pode servir assim um pouco de inspiração para você, viu? Quem é que vai cantar mesmo? Deixa eu ver aqui. É Milionários aí? Não, Léo Canhoto e Robertinho. O Último Julgamento. Então, roda lá, menino, roda a música. E um beijo pra você, fica com Deus, tá? Eu vou dar um beijo de amigo, viu? De amigo, você também não vai ficar misturando as bolas aqui agora não, tá? Roda lá, menino. Banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos e me encarar? Agora chegou sua vez, você vai pagar. Eu sou a própria verdade. Chegou o momento, eu vou te julgar. Pedi pra você não matar, nem para roubar, roubou e matou. Pedi pra você agasalhar a quem tinha frio, você não agasalhou. Pedi para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados você destruiu, você arrasou. Pai te deu inteligência para salvar vidas, você não salvou. Em vez de curar os enfermos,